Hoje, dia 5 de fevereiro de 2017, nós vamos abrir a palavra de Deus aqui em João 18. Quero que você abra a Bíblia, abra o coração e aperte os cintos, porque o negócio aqui está forte. João 18. Inclusive, eu quero lhe sugerir a ler o sermão chamado discipulado que Jesus faz com os meninos aqui em João 15, 16, 17. Porque em diante é muito forte o que Jesus ministra para eles. É aquela família ali, aqueles que iriam fazer obras maiores, como o Senhor falou. Isso é para nós também, eu creio, mas é algo muito íntimo, muito poderoso. E você, ousadamente, deve ouvir isso para você. Ó, Senhor, isso, amém, amém, eu quero isso. Eu quero isso, Senhor, eu quero isso, eu quero isso. Aqui desde João 13, quando Jesus lava os pés dos meninos. Já começa com essa lição, né, irmãos? De lavar os pés dos discípulos. Aleluia. Eu lembro que uma vez, meu pai, ele estava no discipulado, e eu cheguei lá, ele começou a discipulá-lo, e aí ele abaixou, vindo do meu pai, meu pastor, que ele fizesse na bênção, né? Estava ali para aprender. Aí ele abaixou, tirou meu sapato, e aí sacou uma bacia que ele tinha preparado antes, lavou meus pés, beijou meu pé, secou meus pés com a toalha. E, gente, aquilo foi muito de Deus, porque, você sabe, né, meu pai é genético, né? Eu, mais ou menos com 18 anos, ele começou a me discipular, e teve essa relação de paternidade que foi além do discipulado, mas ainda tinha, assim, uma sensação de meio que reverência, sabe? E quando ele fez esse gesto, foi muito espiritual, porque é como quem diz assim, olha, eu estou aqui para servir você, o que eu já via no dia a dia. Então, foi muito poderoso. Então, é claro que Jesus era mais alto do que qualquer um de nós, né? Quando fez isso, mas deixou o exemplo, amém? Então, embora você não precise muitas vezes fazer efetivamente isso, mas tem que lavar os pés da esposa, né? Tem que lavar os pés do marido. Às vezes tem que lavar o pé do filho, né? Essa aparente autoridade que a gente advoga ter, às vezes ela afasta mais do que aproxima. Então, que em nome de Jesus possamos lavar os pés uns dos outros, amém, irmãos? Aleluia! Então, glorifico a Deus por essa relação pastoral, assim, efetiva e afetiva, despojada de um monte de distâncias eclesiásticas que às vezes a gente encontra, né? Então, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E o princípio da sabedoria é a intimidade com Deus. Talvez um dos princípios do discipulado seja essa intimidade de serviço também. Amém ou não? Mas não é sobre isso que eu vou falar hoje, não. Achou aí João 18, amém? Tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro, Cedrom, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por estarmos juntos essa noite. Obrigado porque há um jardim, há um lugar onde nós temos o consolo do Teu Espírito Santo, onde o Senhor envia os Teus anjos. Mas nesse lugar tão íntimo, também um lugar de ouvirmos que devemos tomar o nosso cálice. Senhor, não nos deixa querer a parte da intimidade com o Senhor, abrindo mão daquilo que foi para o que nós viemos tomar o nosso cálice. Senhor, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo essa noite, como tem feito por graça, nos mude, Senhor. Deus, nós temos uma cidade para ganhar. Junto com irmãos de outros grupos ainda, sim, a mesma igreja. Mas nós precisamos fazer a parte que nos cabe. Nós precisamos ter clareza, precisamos ter disciplina, precisamos ter amor pelos perdidos, para que possamos cumprir aquele papel que nos cabe. Então, nos livra desse egoísmo, de só querer o conforto, o benefício, só querer o agrado, só querer o aconchego do teu colo. Nós temos coragem no Senhor de receber nesse momento força, poder, para poder ir além e viver tudo que o Senhor nos chamou para viver, em nome de Jesus. Amém. Amém ou não? Glória a Deus. Tendo Jesus dito essas palavras, que são as palavras que eu recomendei que vocês lessem essa semana, ok? Jesus saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro, Cedrón, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Uma vez eu ouvi meu pai dizendo para a gente, num curso de pregação que ele deu, ele falou assim: aquilo que você pregar, pode se preparar, que você vai ser experimentado a viver imediatamente depois. Amém? Eu estou vendo algumas pessoas com a cabeça, pessoas que já usam a palavra. Aquilo que você pregar, se prepare, porque você vai ser provado naquilo. Eu prefiro ver da seguinte forma: vou ter a oportunidade de frutificar aquilo que eu semeei. Amém? O discurso de Jesus que ele faz aos discípulos aqui em João, como eu te falei, 3 em diante, quando ele lava os pés dos meninos, que foi um discurso que começou de forma, não no sentido negativo da palavra, mas no sentido positivo, teatralizado por esse ato que foi lavagem dos pés dos discípulos, e já foi algo tão forte que Pedro quase que sobra quando diz: não, não vai me lavar. Ele falou: se não lavar, não tem parte comigo. Então lava tudo, você já está lavado. Esse discurso de Jesus, que ele nos chamou a ter também, é um discurso pareado entre prática e vida. Prática e vida. Prática e vida. Por isso que ele já começa esse discurso lavando os pés dos discípulos. Todo discurso que vem de Deus vai levar você para o Getsêmani. Toda verdade que Deus usar você para dizer vai levar você para o lugar de receber o cálice. Isso tem que ser ensinado nos seminários, quando nós estudamos lá a homilética, pregação. Nós aprendemos muitas técnicas de como conduzir mentalmente o grupo, de como convencer, mas pouco se fala de para onde vai aquele que prega a palavra. Se a sua palavra, se a sua pregação não for acompanhada da sua ida para o Getsêmani, para a sua ida do jardim, Getsêmani significa prensa de óleo. E eu tenho que ter muito cuidado com isso, porque não sei se é um talento natural ou se é algo que Deus está me desenvolvendo, mas eu tenho facilidade de falar. E não tenho nervosismo para falar. Já falei para públicos muito grandes, para pequenos. Eu fui treinando e, assim como tem pessoas que dançam em público, cantam em público, eu consigo falar e eu acho que eu consigo transmitir uma ideia. Talvez para os tímidos seja mais fácil, viu, Lucas? Ir para o Getsêmani. Eu acho que o Lucas já vai para o Getsêmani antes de pregar, durante a pregação e depois da pregação. Mas quem é mais eloquente, quem é mais extrovertido, às vezes é bom de fala, é bom de discurso. Cuidado, Lázaro, você também tem esse dom de falar fácil. Isso é uma bênção. Mas se não for acompanhado do Getsêmani, pode ser uma maldição. Jesus falou daquilo que era o reino de Deus, Jesus falou qual era o papel dos discípulos, Jesus falou o quanto eles tinham que se impregnar daquele evangelho para viver aquele discurso, e Jesus vai falando, de repente, Jesus fala: agora está na hora da gente viver isso. Por exemplo, em casa, nós homens somos tentados a ter um discurso melhor do que a nossa conduta. E a gente usa da autoridade que Deus nos deu para poder mostrar o poder que nós deveríamos ter. E como isso é lamentável, como eu me vigio para isso não acontecer lá em casa. Porque, irmãos, a palavra é muito dura e talvez até inapropriada para agora, mas eu tenho que falar isso para você. Se o seu discurso é melhor do que o que lhe daria autoridade, num certo sentido, porque a autoridade vem de Deus, amém? Se o seu discurso é melhor do que a sua atitude, não tem outra palavra senão hipocrisia. O problema da hipocrisia é que ela faz mal a quem ouve. O hipócrita, ele faz mal a quem ouve. Ele faz mal a quem ouve porque é muito difícil seguir o hipócrita. Porque a palavra que vem com a hipocrisia, ela condena, mas ela não envolve. A palavra de hipócrita, ela crucifica. Então, quando a gente age com hipocrisia, com discípulo, com a esposa, com o filho, quando a gente tenta ensinar algo que a gente não dá nem a mínima para viver, aquilo, ao invés de fazer bem, vai fazer mal. E a Bíblia diz que quando nós não vivemos aquilo que nós buscamos, aquilo que nós pregamos, nós entregamos pedras ao invés de pães. Vai funcionar muito mais. Esses dias, o Senhor falou para mim muito, muito especial. Ele disse: você quer que isso melhore na sua casa? Então, melhore a sua relação com seus pais. Honre mais a eles. Tem que obedecer. A Bíblia diz que o tolo resiste à repreensão, mas o sábio a busca. Amém? Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui, dentre tantas que nós poderíamos aprender, é que a palavra de Deus de verdade, quando ela é dita e quando ela é ouvida, ela leva a gente para a prensa de óleo. Ela leva a gente para o teste. Ela leva a gente para a prática. Interessante que tanto Jesus quanto os discípulos foram. Irmãos, se houver franqueza em quem fala e franqueza em quem ouve, a gente vai ser, como igreja, conduzido a um lugar de transição entre os que falam e os que fazem. É por isso que algumas vezes temos algumas dificuldades em algumas áreas. É porque a gente tem que deixar de ser menino para ser homem. O apóstolo disse: quando era menino, pensava nas coisas de menino. Hoje que sou homem, tenho que agir de acordo com essa maturidade. Então tenha cuidado com a palavra que você ouve na internet, que é só para falar seu ego. Com louvor, que só faz você sentir uma pessoa melhor. O evangelho é de cruz. O nosso prazer está na cruz, o nosso gozo está na cruz. Tem vida na cruz, mas se não tem cruz, não tem vida. Amém ou não, irmãos? Primeira coisa, então, que eu quero que fique no seu coração é isso. Eu devo buscar ouvir, eu devo buscar viver, eu devo buscar falar aquilo que me conduz para um encontro com Deus, onde eu vou receber do aconchego dele, mas também vou receber da força dele, digamos assim. Você quer um exemplo muito prático disso? Muito prático? A nossa experiência de oração, por exemplo. Todas as vezes que eu oro, Deus fala comigo. Não é porque eu sou melhor. É porque eu aprendi, fui treinado para calar um pouco e deixar ele falar. Às vezes eu não tenho tempo, ou acho que não tenho tempo de ouvi-lo. Sou bem arrogante e paro minha oração, como eu fiz hoje de manhã. Eu comecei a orar, eu levanto, já oro. E aí, só que eu fui falando, não parei para ouvir. Deixei Jesus me dando bom dia. A sua oração tem que ter um tempo para ouvir Deus falar. Amém? Então você vai começar a falar com ele, vai dizer: bem, Senhor, agora é a hora de eu te ouvir. Estava conversando com o meu Natanael, e ele disse: é, porque eu leio a Bíblia, que eu oro, né? Mas aí eu tenho que ler a Bíblia para ouvir Deus falar. Amém ou não, irmão? Então eu tenho que ler a Bíblia, porque eu tenho que ler, porque senão é um monólogo, só eu falo, eu quero ouvir ele falar comigo também. Eu quero que nós chegamos a uma estatura espiritual, e não é maior do que ninguém, maior do que você mesmo, amém? Onde você diz: Senhor, qual é o meu Getsêmani hoje? Senhor, o que é que o Senhor tem para mim hoje? Senhor, eu não quero um discurso na minha vida que não me leve para o encontro com o Senhor, onde o Senhor vai tirar de mim aquilo que tem que ser tirado. Irmãos, cuidado com o evangelho açucarado. Cuidado. Sofia nunca comeu biscoito recheado. Não que eu saiba. É, escondida alguma vez, com certeza. Mas, muitas vezes eu dei o pão para ela, ela comeu o recheio, quando era pequena. Requeijão cremoso. Sempre gostou, ela chama de queijo mole. Queijo mole, né? Porque uma prima falava assim com a língua presa, ela até hoje chama queijo mole. Queijo mole, requeijão cremoso. Quantas vezes eu dei o pão para ela e quando eu peguei, não, eu comi, papai. Ela sempre gostou de comer, né? A gente educou ela bem na comida, bem demais. Inúmeras vezes ela disse, acabei, papai. E quando eu via, estava o pão sem o requeijão. Por quê? Porque ela lambeu o requeijão. Qual a diferença dela para a gente? Só a idade, meu irmão. A gente quer mesmo um recheio. É ou não é? Tem recheio? Tem. Tem amor, tem graça, tem favor, tem promessa. O que mais? Dizem que tem mais de 365 promessas para você na Bíblia e que você ganha quando você recebe Jesus. Mas eu quero falar hoje aqui na necessidade de você não ter encontro com Ele. Esse encontro é a testificação, é a estratégia para que nós possamos ver o quão alinhado está o nosso discurso da nossa prática. E se não está, em nome de Jesus, procure que esteja. E eu não estou falando nada que machuque você, não, porque não tem nada melhor do que... Gente, as pessoas pagam uma fortuna para sentar com um cara, ou com um terapeuta, ou com um coach, para poder ele dizer para você o que é que está fazendo de errado. Mas por que nós somos tão tolos quando nós desprezamos o mestre dos mestres? O Senhor dos senhores. Aquele que não precisa nem fazer anamnese, ele já conhece a sua vida de trás para frente. Ele conhece que nem você conhece. A Bíblia diz que ele conhece a intenção do nosso coração, ou seja, antes da gente pensar, ele já sabe. Então a pergunta aqui é, o meu discurso, o que eu digo sobre a minha fé, o que eu digo sobre o meu Deus, é algo que me leva ao Getsêmani, é algo que me leva a um encontro com Ele, ou é algo que eu tenho tentado tapear e fugir desse lugar, que é o lugar de verdade onde eu me transformo à imagem de Jesus? Você está aqui, diga amém. Segundo. Ih, já está acabando. Nós vamos um pouco mais longe hoje, que a gente já começou tarde. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Interessante porque eu acho que quando Judas foi entregar Jesus e falou lá para os... Judas não saiu do Getsêmani para entregar Jesus. Judas saiu do cenáculo, do lugar da ceia, e foi entregar Jesus. Como é que Judas sabia que Jesus estava no Getsêmani? Porque Jesus costumava ir para o Getsêmani orar com os discípulos. Na hora de aperto, imagina, nas horas mais difíceis, ele... Getsêmani, se ele estivesse ali pela Judéia, se estivesse em Jerusalém. Olha só. O inimigo, o diabo, ele pode achar, digamos assim, que esse lugar é um lugar de fraqueza para você. E ele vai tentar encontrar você nesse lugar. Quantas vezes você foi buscar Deus? E quando você chegou no seu lugar com Deus, o inimigo chegou também. Jesus sabia que no Getsêmani ele não só ia ter um encontro com a missão que Deus tinha dado para ele, como também ele teria um encontro com Judas, o traidor. Você não é traidor. Você é lealzíssimo. Você está comigo? Diga amém. Vamos aqui juntos, tá bom? Então, olha aqui. O diabo sabe que é um lugar onde, se nós não estivermos muito atentos, ele pode se disfarçar de um anjo de luz e pode enganar a gente pode seduzir a gente. Ele pode nos fazer achar que oração é o lugar de nos sentirmos pessoas melhores, de nos sentirmos pessoas que já estão fazendo demais. Oração é o lugar de nós nos envaidecermos porque somos pessoas que oram. Não se engane, se você não tiver cuidado, ao invés de encontro com Deus, na sua oração você vai ter encontro com o inimigo. Então, o inimigo sabia onde encontrar. O engano dele foi achar que ali era um lugar de fraqueza para Jesus. É por isso que a Bíblia diz, quando eu sou fraco, aí eu que sou forte. Se você transformar suas fraquezas em força, meu irmão, o diabo vai vir com tudo, achando que agora é hora de estragar você, e ele vai ser muito envergonhado. O lugar onde nós mais envergonhamos o adversário é aquele lugar onde nós já fomos fracos, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então o diabo ele vai com tudo, porque ele sabe, a Bíblia diz lá em Efésios, que é uma classe de demônios, já falei isso vastamente para vocês aqui, chamado Cosmos Kratoras, dominadores desse mundo tenebroso, é uma palavra grega usada para senhores da guerra. Senhores da guerra eram os generais de guerra daquela época, que não iam para o campo de batalha, mas eles estudavam a guerra, estudavam o adversário. Ou seja, existe uma hierarquia de demônios, que são os anjos caídos. Existe aqueles que têm um papel simples de estudar a sua vida, para poder orientar a ação dos demais demônios contra você. Tem planos contra o seu casamento para daqui a 10 anos. Tem planos de curto, médio e longo prazo para destruir você, sua saúde, sua família, seu casamento, seu ministério. Você tem que ficar atentos. Amém? Temos que ficar atentos. A gente tem que ficar atento. Nós temos que ficar atentos. Mas não estou falando isso para te assustar. Eu estou falando para você que não existe campo de batalha melhor do que o Getsêmani. Por que você está de joelho? E como disse uma certa rainha louca sobre um grande avivalista, ela disse: eu tenho medo desse homem de joelhos. Não tenho de tantos inimigos, mas desse homem de joelhos eu tenho muito medo. Então, meus irmãos, não tem porque a gente evitar o Getsêmani, o encontro na prensa. Porque o nosso discurso vai nos levar para lá se for um discurso verdadeiro. Mesmo que lá seja um lugar onde os adversários vão achar que a gente está mais frágil. E o Judas sabia que Jesus estaria lá porque Judas conhecia Jesus. E Judas foi para lá achando que seria ali que ele conseguiria fazer algo de ruim ao Senhor. Mas que em nome de Jesus nós possamos receber força na nossa fraqueza. Amém? 3. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais dos sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Irmãos, não se enganem, o inimigo sempre chega bem preparado. Me permita, não quero forçar o texto, mas eu quero usar como ilustração. Vamos usar essa lanterna como o diabo, o mundo e a carne procurando em você lugares, áreas, fragilidades para poder ser contra a sua vida. Eles traziam armas também. Será que a gente vai ficar passivo e acreditar nesse faz de conta de que a vida cristã se basta a ir à igreja uma vez por domingo, a entregar um dízimo, uma oferta, a não falar palavrão, a orar na hora que almoça? Eu já disse para vocês, eu sei que assustei alguns. Essa é a vida cristã que o diabo mais quer que você tenha. Porque o diabo, ele trabalha para que na igreja existam mornos. É muito mais interessante para o diabo que um pastor seja morno do que ele cometa adultério e roube a igreja. Porque essa igreja já joga fora logo. Mas um pastor morno? Uma igreja morna? É o sonho do diabo. Uma família morna, um casal morno? A Bíblia diz que os mornos, o Senhor está a ponto de vomitar na sua boca. O diabo está preparado. Irmãos, se você vê, porque a gente vive numa zona de conforto relativo, né? Mas se você olha o site de... Eu nem olho, mas se você olha o site policiais da cidade e você liga a rádio AM e você vê o que está acontecendo com a cidade, você não sai nem de casa. O grau de crueldade, de pressa, de ganância, de brutalidade. O diabo está fazendo a parte dele. As trevas não dormem, estão fazendo a parte, está fazendo a parte dela. Parece, se você não ouvir isso, buscando graça e poder do Espírito Santo, parece que estou lhe falando algo que vai ser enfadonho, ao contrário, é algo que dá sentido à sua vida. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino no céu é muito organizado. Então, o que eu não posso é ser passivo a uma atitude impertinente do diabo contra a minha vida, contra a minha família. Você já reparou que você fica zangado com sua esposa, não lhe faltam palavras cirúrgicas para poder fazer mal à alma dela? À alma dele? Você já percebeu que quando você desperta para fazer algo de ruim, você tem logo uma ideia, uma estratégia? Eu lembro que uma vez eu estava em casa e tinha um parente meu que usava droga, a gente não podia ter nada em casa, porque ele roubava tudo. E a gente inventava cada dia um esconderijo novo para poder esconder as coisas. Mas não adianta, uma pessoa drogada, ela acha, meu amigo, parece que o diabo fala onde está. A pergunta é, quem tem mais pressa, o ímpio de pecar ou você de buscar Deus? Os inimigos foram preparados para pegar Jesus. Pedro, aqui embaixo, no versículo 10, tentou usar as armas do diabo. Então, Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome dele, soldado, era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha, não beberia, porventura, o cálice que o Pai me deu? Se você não tiver cuidado, você vai usar as armas que o inimigo usa. Maledicência, maldade. Vai praguejar contra as pessoas, vai ficar iracundo, não vai perdoar. Hoje eu vi um pedaço de um documentário na National Geographic da mulher que perdoou um nazista de Auschwitz. E o pior, eu assistindo o documentário, eu pensei, o cara deve ter se arrependido. E ela, comovida pelo arrependimento, perdoou. Aonde? Ele disse que quando chegou um bebê lá no campo de concentração, eles esticaram o bebê pelo meio e jogaram na parede. Ele ficou muito aterrado com aquilo, afinal de contas, deveriam matar o bebê de uma forma mais humana. E ainda assim ela o perdoou, porque o perdão dela não estava vinculado à atitude do sujeito, estava vinculado à necessidade que ela tinha de não ser juíza sobre ele. Então, em nome de Jesus, não use as armas do diabo. Não use as armas do mundo. Não use as armas da carne. A nossa luta não é contra carne e sangue. Nossas armas são espirituais. Amém? Nós somos tentados, irmãos. Eu sou tentado a fazer isso. Às vezes, numa discussão em casa, você pode responder um grito contra o grito. Que tolo eu sou quando eu faço isso. Se é muito mais poderoso você gritar com o inimigo do que gritar com o marido. É muito melhor você ter uma vida de austeridade e autoridade contra o diabo do que você tentar gritar e ganhar no grito com sua esposa ou com seu marido. O Senhor está falando com você, diga bem. Amém. Aleluia. Porque palavras de vida dói. Levam a gente para o Getsêmani, irmãos. 4. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e perguntou-lhes, a quem buscais? Está aí uma pergunta que o terreno já disse, amanhã é lugar de você ouvir. O que você busca quando você ora? Judas buscou entregar Jesus. Eu acho que ninguém aqui é tão ruim assim. Não, na verdade somos piores. Porque um só pecado nosso seria suficiente para Jesus e para a cruz. E nós negamos ao Senhor todas as vezes que nós blasfemamos, murmuramos, todas as vezes que nós tomamos o que não é nosso de Deus. Então nós precisamos contar com a graça, amém? E Judas era filho da perdição. Judas nunca foi convertido, diferente de você que já tem o Espírito Santo. Não estou dizendo que Jesus foi bonzinho, tá? Estou dizendo que a quem mais é dado, mais é cobrado. Amém ou não? Então Jesus chega lá, quando Judas chega e pergunta assim: o que é que vocês buscam? Você já percebeu que a gente vai orar e não sabe o que quer? E quando a gente acha que sabe, geralmente é uma cura ou dinheiro, uma coisa assim, aí a gente começa a ser convencido pelo Espírito Santo, a gente dá algum espaço para ele agir em nós, e às vezes a gente nem dá, mas ele age assim mesmo, porque ele é poderoso. A gente começa a perceber que a gente precisa mesmo é de Deus. Deixa eu dizer uma coisa que eu aprendi a duras penas. O que você busca no Getsemane, o que você busca no momento de oração sincero, não são as coisas que te levaram à oração. O que você busca é o contato com quem você está orando. O mais precioso do momento de oração não é a bênção, não é a cura, não é o milagre. O mais precioso é a presença de Deus. É a presença. Alguns teólogos, de forma muito sábia, nem sempre os teólogos concluem as coisas de forma sábia, mas isso é algo muito comum no meio teológico, e diz que embora o inferno tenha bichos que não morrem, fogo que não para, e o lago de fogo vai ser pior ainda que depois do julgamento de Jesus, quando ele vier. O pior, eles dizem, o pior do inferno nem são essas coisas. O pior do inferno é a total ausência de Deus. É o desespero. Nunca use essa palavra em nome de Jesus, você que tem Jesus. Você nunca está desesperado. Ou nunca deveria estar. Que você espere em Deus. Ele ainda me ouvirá, disse o salmista. Amém? Então, se eu vou no Getsemane, eu vou encontrar com Deus. Olha só, Jesus sabia que o inimigo ia encontrar com ele no Getsemane. Jesus sabia que eles iam preparados com lanternas e porretes e espadas. Jesus sabia que Pedro ia vacilar e cortar a orelha do soldado. Jesus sabia que ele seria o encontro no lugar dele ser preso. Mas Jesus também sabia que ali o Pai ia consolar ele. Jesus, mesmo sabendo de todas as adversidades que é procurar o Getsemane, porque é para poucos, é para os corajosos. Não é para os fortes ou para quem corre melhor, mas para o fiel e sincero. Então Getsemane é o lugar de ser traído, de ser perseguido, de ser caluniado, de ser esmagado, de ser deixado sozinho, porque os outros evangelistas dizem que Jesus diz: vocês oram aqui que eu vou orar aqui diante, ok? Fica aí vigiando, orem comigo. Por favor, orem comigo. E ele saiu angustiado até a morte, já transpirando sangue. E quando ele voltou, os meninos estavam dormindo. Dormindo. E ele disse: vocês não podem vigiar comigo nem uma hora. E voltou eles dormindo. É lugar de solidão às vezes. Mas também é o lugar que o Senhor consegue compensar tudo isso e lhe trazer mais do que você foi buscar. Todas as vezes, Juliano, que você for orar, você vai receber mais do que foi buscar. Eu não sei se você vai receber o que foi buscar, mas que você vai receber mais do que foi buscar, Fabrício, você vai. Amém? Então, mesmo com tanta preparação do inimigo, o Senhor nos chama a enfrentar o Getsemane e nos prepararmos lá também, amém ou não? Jesus então perguntou: o que vocês buscam? Eu quero que, em nome de Jesus, a gente, a partir de hoje, na oração, tudo bem, peça. A Bíblia diz: pedi, dá-se-vos-á, buscai, acharei, batei, abrir-se-vos-á. Peça mesmo. E a gente às vezes espera pelos brinquedos, se é Deus, né? Sei lá, um carro novo, uma coisa assim. Mas peça mesmo, ele não se incomoda que você peça. Agora, que em nome de Jesus, a partir de hoje, quando você for para o Getsemane, você queira mais do que as coisas, queira Ele. O melhor de Deus é Ele mesmo. O melhor de Deus é Ele mesmo. É maravilhoso, porque você sempre vai ser farto de Deus, porque o que você vai buscar, Tati, você sempre vai encontrar. E a gente que tenta entulhar a nossa vida com um monte de coisa no lugar que só cabe Deus, como diz Santo Agostinho, que de fato era um santo homem de Deus, ele disse assim: o nosso vazio é do tamanho de Deus. Sucesso financeiro, profissional, filhos, fartura, mesa farta, nada preenche, porque tudo, até o que é bom, é pouco. É por isso que a gente é um idólatra, porque uma parte nossa sabe que só o que nos satisfaz é Deus. Então a gente inventa outros deuses para ver se a gente se satisfaz. Quando o marido é um Deus, quando o filho é um Deus, quando a esposa é um Deus, quando o trabalho é um Deus, quando o dinheiro é um Deus. O que você busca quando você abre o Getsêmani? Você vai buscar Deus. E você nunca vai ser frustrado. Eu aprendi com meu pai uma vez, num sermão, ele pregando, ele falou assim: eu nunca me decepcionei num culto. Aí eu falei, poxa, ele foi crente com força. Porque tem uns cultos que a gente vai, que só graça, né, irmão? É só dinâmica, não tem nada contra dinâmica, mas você espreme para ver se sai um pouquinho de evangelho. E como é que o homem daquele disse que nunca se decepcionou com o culto? Ele me explicou, é porque eu vou buscar Deus. Então, eu nunca me decepcionei. E ele é o crítico do falso evangelho. Ele está falando da experiência dele chegar no lugar e cultuar Deus. Você nunca vai se decepcionar no momento de oração se o que você busca é Deus acima do que você foi pedir. Amém? Vamos lá. O Senhor tem mais surgindo. Deus está falando com você, diga amém. 5. Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. O que eles buscavam? A Jesus, o Nazareno. Olha, Jesus, o Nazareno, fala de Jesus como um homem, ok? Jesus, tá? Nazareno que nasceu em... Não, nasceu em Belém. Nazaré foi onde ele cresceu. Mas ele tinha que ser Nazareno, porque a profecia é que seria Nazareno. É o que Deus se colocou num problema que só ele foi capaz de resolver. Porque tinha que ser de Belém e tinha que ser Nazareno. Pronto, nasceu em Belém e morou depois em Nazaré. Aleluia, glória a Deus. Né? E tantas outras mais profecias se cumpriram todas em Jesus. Mas o que eu quero dizer com isso? Vamos voltar aqui. Eles falaram, Jesus do Nazareno. É uma das pouquíssimas citações, se não a única no Novo Testamento, se não me engano, nos Evangelhos, que chama Jesus de Nazareno. Jesus é o Messias, o Cristo, o Messias. Mas para eles, eles não procuravam o Messias. Eles procuravam Jesus do Nazareno. O que você procura no Getsêmani? É o Nazareno ou o Messias? É aquele que é um grande ensinador, que vai dar um monte de dica, é aquele rabi que explica as coisas, que lhe dá saídas, que lhe dá estratégias, ou é o Messias que vai lhe entregar a sua cruz e mandar você caminhar com ela? Sabia que é uma distinção aqui? Muitas vezes a gente quer a sabedoria de Deus, mas não quer a intimidade dele. A gente quer a estratégia de Deus, mas não quer a cruz que ele dá para a gente. Eles foram procurar o Jesus Nazareno. Procure o Jesus Cristo. Procure o Jesus Messias. Procure o Jesus Deus. Quando você se encontrar com ele, cuidado! Porque embora ele tenha muitas dicas para você, muitas saídas, nunca esqueça, você está procurando o seu Salvador. Porque se você só procura dica, talvez a dica dele não seja melhor. Mas quando você vai procurar o seu Salvador, o seu Messias, aí tudo muda de figura. Amém ou não? Então eles foram lá procurar e Jesus responde. Está aí na sua Bíblia. Quando Jesus perguntou, o que vocês procuram? E eles falaram, Jesus Nazareno. E Jesus sempre dá uma resposta maior do que a pergunta. Ele, é como se ele dissesse, Jesus, o que é de Nazaré? E aí Jesus dá uma resposta tão poderosa, que eles caíram no chão. Eu vou explicar por quê. Você lembra que Jesus era judeu, ok? Amém? E Jesus cumpriu todas as etapas do templo, amém? Jesus foi apresentado e se ofereceu um sacrifício. Pelo nascimento dele, Jesus era o primogênito, tinha que se entregar uma paga para o templo, senão ele ia ser requerido como trabalhador do templo. E ele depois foi aos 12 anos, hoje o judeu tem um bar mitzvah, mas naquele tempo não se chamava assim, e foi lá para aquele momento tão forte na vida do judeuzinho, que era o templo aos 12 anos, e cumpriu tudo que a lei determinava que ele cumprisse, amém ou não? Jesus era judeu. Você lembra que depois dos exílios assírio e babilônico, o povo judeu, o povo hebreu, não falava, a não ser em momento litúrgico, ou os mais eruditos, hebraico, eles falavam aramaico. O povo falava aramaico. O que é aramaico? É um dialeto hebraico. Ok? Um dialeto hebraico. Mas é como se fosse um hebraico com sotaque, carregado, mas ainda assim é um subdialeto que vem, um dialeto que vem do hebraico. Um subidioma. Está comigo? Diga amém. Então Jesus, dentro do aramaico, da língua que ele falava, quando perguntaram para ele, quando ele disse, que buscais? E disseram, o Nazareno. Ele podia responder de várias formas. Ele poderia dizer, aqui está. Ele podia dizer, me encontraram. Ele podia falar várias coisas. Mas tem uma coisa que só ele poderia falar. Se você fizer uma busca aí no Google, na sua Bíblia, se você tiver uma busca em grego, uma chave bíblica, uma coisa assim, você vai procurar no Novo Testamento, nos quatro evangelhos. Eu fiz essa pesquisa e me admirei com o resultado quando eu achei isso. Nos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, em nenhum momento um judeu diz, eu sou. Por que não? Quando Moisés encontrou com Deus na sarça, e Moisés perguntou o nome de Deus, a resposta que Deus deu foi, eu sou o que sou, Moisés. Deus não deu um nome próprio, Deus deu um adjetivo, algo que o qualificava, se é que eu posso dizer assim. Ele disse, eu sou o que sou, Moisés. E se a gente apertar mais ainda o termo grego, é algo que tem uma característica de mais de verbo. Então, o que deixa ainda mais complexo. Mostrando que Deus não estava interessado em ser fragmentado ou estudado na régua do homem. Amém ou não? Então, quando Deus diz, eu sou o que sou, ou Yahvé, ou Jehová, e aí tem várias pronúncias, porque você tem... Deixa eu terminar, já estou terminando. A palavra Jeová não tem vogais. Quando você pega uma Bíblia hebraica, um dia você pega uma Bíblia hebraica, para o estudo, por curiosidade, você vai ver que tem uns pequenos sinaizinhos, chamados sinais massoréticos, que são acréscimos dos copistas, não são acréscimo ao texto, são acréscimo das vogais, para se conseguir pronunciar as palavras, porque só se escreve as consoantes. Então, eles acrescentaram as vogais para poder dar uma possibilidade de ser lido o texto tão complexo. Amém? Para ser lido esse nome Jeová, foi colocado as vogais de Adonai. Ok? Que é Senhor em hebraico. Tá bom? E aí pode-se pronunciar Jeová, mas é um nome impronunciável se não acrescentar as vogais. Ok? Está comigo? Diga amém. Então, esse tetragrama, essa palavrinha, que muitos tentam resumir Deus a ela, se bem que a primeira palavra para Deus na Bíblia não é Jeová, é Elohim, que é uma palavra no plural, porque ali está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, embora esteja no singular o verbo, criou, o plural, criou, porque são três, mas são um, amém? O nome de Deus para o judeu é Eu Sou. Amém? Como se fala Eu Sou em hebraico, em aramaico? Jeová. Por isso que você não vai ver em Mateus, Marcos, Lucas e João nenhuma vez um judeu falando Eu Sou. Eles inventavam outro jeito de falar para não falar Eu Sou. Porque Eu Sou o nome de Deus. Você vai achar nos evangelhos uma certa autoridade romana, um centurião, que pede para Jesus curar um servo dele que ele muito amava, e ele diz, Senhor, eu sou a autoridade sobre muitos. Ele era romano, ele falou em romano provavelmente para Jesus, até em hebraico, mas ele não ligava porque era romano. Romano falava o que queria, porque tinha muitos deuses. Ele estava tão desesperado para que Deus curasse o servo dele, que esqueceu dessa regra dos hebreus de não poder dizer, eu sou em hebraico. Mas você não vê um judeu no Novo Testamento que eu pesquisei falando eu sou. E aí, meus irmãos? quando eles chegam. Jesus diz: que vocês procuram? Eles dizem: Jesus, o de Nazaré. E Jesus então responde: eu sou Deus. Na sua Bíblia está escrito ego sum em grego, significa eu sou. Foi tão poderoso isso, que quando Jesus respondeu, Jesus disse: que vocês procuram? Jesus Nazareno, ele falou: sou Deus. O Deus que vocês querem crucificar. Irmãos, foi tão poderoso, que quando Jesus respondeu, leia na sua Bíblia, eles caíram no chão. Por causa da glória. Quando nós cantarmos um louvor hoje, falamos sobre Deus derramar a Shekinah dele. Shekinah é glória em hebraico. A glória foi tão grande quando Jesus disse: quem é você? Ou procuramos Nazareno. Ele disse: sou eu, Deus. Eles caíram no chão. A glória foi tão grande que eles caíram, meu irmão. Getsêmani é lugar de glória. Getsêmani é lugar de você encontrar Jesus como Deus. Getsêmani é lugar de você ouvir Jesus falar que Ele é Deus sobre a sua vida. Dependendo do que levou você lá. Às vezes a gente vai tão desesperado para Deus, quase que com lanternas e porretes, querendo que Ele faça a nossa vontade. E chega lá, Ele diz: eu sou Deus. E a gente cai no chão, porque diante da glória dEle, a gente não fica em pé. É por isso que a gente tem que ir para lá. Eu tenho que ir mais para lá, irmãos. Eu tenho perdido meu tempo fazendo muita coisa. Mas eu tenho que fazer o mais importante, porque só uma coisa é importante: estar aos pés de Jesus. Então Jesus disse, responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus disse: Jeová? Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhe disse: eu sou, recuaram e caíram por terra. Porque diante dessa declaração de que Jesus é Deus, não tem como você ficar em pé. Amém ou não? Aleluia, Deus está com você aqui, meu irmão. Jesus de novo lhes perguntou: a quem vocês buscam? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Já vos declarei que Jesus, o Nazareno, é Jeová. O que vocês querem mais saber? Mas ainda assim eles mataram Jesus. Eu sei que eu não quero lhe pesar essa noite mais do que eu já lhe pesei. Eu não, o Espírito Santo. Mas que ele só precisa falar uma vez para você que ele é Deus. Amém? Tem áreas que ele já lhe falou que ele é Deus. Se você pergunta de novo, eu acho que a gente deve dizer não mais paciência de Jó, mas a gente tem que falar paciência de Jesus. Quantas vezes ele vai precisar lhe dizer que ele é Deus para você poder aceitar isso e você se render a ele totalmente? A gente vai lá desesperado: Deus, faz isso na minha família. Eu sou Deus. Paulo foi lá: Deus, tira esse espinho. Minha graça te basta. Jesus foi ao Getsêmani: Pai, se for possível, me livre esse cálice. E Jesus foi lá e disse, e o Pai não o livrou. Ele levou, mandou um anjo consolá-lo. Amém ou não? Jesus, então lhe disse a Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixem eles irem, para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste. O Senhor, ele vai deixar muito claro para você, no momento de oração, de busca intensa e verdadeira, que o que você busca, fazendo analogia, quem que buscava para aprender, você não quer aprender, mas estava buscando, ele vai separar quem é ele e quem são os demais na sua vida. Ele é ele. E aí Simão vai e corta a orelha do soldado. De tudo isso que eu ministrei para vocês, eu queria que, de forma especial, em nome de Jesus, você levasse de hoje que nenhum lugar é como Getsêmani. Nenhum lugar é tão especial quanto a presença de Jesus. Quanto o lugar onde você pode ser perseguido, você pode ser caluniado, você pode ser caçado, você pode ser traído, você pode ser mal entendido, desobedecido. Mas continue fiel em nome de Jesus. Continue firme. Vamos ficar de pé, eu quero orar para você. Senhor, obrigado porque o Senhor é tão amoroso que o Senhor não desiste de nós. Obrigado porque nós temos o Getsêmani. Temos um lugar secreto, temos uma recâmara. E o Senhor sempre, sempre, sempre estará conosco. Obrigado, Jesus, porque melhor da oração não é o que nós ganhamos. Porque isso passa. O melhor da oração não é o que nós aprendemos. Não queremos que o Senhor seja só o Nazareno, o Mestre, aquele que a Rabi ensina algumas coisas. Não, não, isso é bom, mas tem algo melhor ainda do que os teus ensinos sem a nossa vida. Nós, Senhor, buscamos o Senhor muitas vezes de forma tão superficial e rápida para poder dizer que horas vezes. Mas o que nós precisamos é de um encontro real com o Senhor. E se nós fizermos isso todos os dias, várias vezes por dia, porque o Senhor não mente. E o Senhor disse que seria melhor para a igreja que o Senhor fosse, porque deixaria o seu Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas, e o Senhor falaria por intermédio dele aos nossos corações, e seria melhor para nós, porque o Senhor poderia estar como Deus em todos os lugares ensinando. Assim como foi Emmanuel, Deus conosco, encarnado aqui na terra, temos o Espírito Santo, que é o próprio Deus em nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor continua falando conosco. Obrigado, Pai, porque o Senhor continua dizendo: toma o teu cálice, filho. Para isso você veio. Eu vou mandar um consolo para você, mas receba a força agora aqui para cumprir o teu chamado. Nisso está o seu prazer. Que em nome de Jesus essa palavra não seja para nossa condenação, mas que nosso discurso nos conduza mesmo ao jardim com Deus, à presença de Deus. E que nós não precisamos ser... Nós não sejamos tão cabeça dura que precisemos, Senhor, de sofrimento para aprender isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Fique sentado um pouquinho. Se ainda me ama, diga amém. Que bom.